Ricardo. Barra 1000, hotel Tango Mike, controle Salvador, sem identificação, desça para o nível 060 na chegada à Mare, altímetro 1014. Aguarde. Ocean M 259, mantenha para o 200, chama agora o centro, Recife 125, decimal 1, alterna 133, decimal 2. 4.000 pés, altímetro no 0.4. M01, decolado aos 46, controle 19-8, boa viagem. 19-8, no M01, bom trabalho. Boa noite, no M01, 1800 para 3800 da EL. Estou no M01, no contato radar na decolagem, estou para o nível 360 na saída da EL, após Leda Direto Brito. 360 após Leda Direto Brito, 601. Barra 1000, hotel Tango Mike, desça para 3 no pés, altímetro no 04. 3 no pés, 314, hotel Tango Mike. O Mike fala que tem intenção de pousar na pista auxiliar, cancelar o direto quando mais próximo, devido à faixa. Copiado, hotel Tango Mike. O passo 3 é, ao lado da pista principal, ainda encontra em etapas ou não? Checa com a torre. Controle Salvador, boa tarde, voo 1884. Voo 1884, controle Salvador, aciona identificação, desça para o nível 050 na chegada Mare, altímetro no 04. Ok, 050 na mar, informação Romeu, cruza 175. Papá Romeu, hotel Tango Mike, a torre informa que o 43 está fechado para a aviação geral devido ao óbito. Questão, continua com a atenção do pousar auxiliar, ok? Romeu, Mike, tá no controle. 3 horas e 18 de autonomia e 148 é o POB. Autorizado após a posição bomba, ajustar a navegação para ingressar na pista 17. Porém, alertando que pista 17 apenas aproximação, apenas em regra de voo visual. Reporte para o cancelamento após a posição bomba. Cancelada aos 2049, desça opções iguais para um 1500 pés, altímetro 104, toda a presença autorizada para prosseguir para o final da pista. 273, ponto espera da 10, opção. Leão 273, autorizado alinhar e decolar, pistão 10, vento 10 graus com 12 nós. Autorizado alinhamento e decolagem da 10, voo 1273. Papatango, Eco, Tango, Índia, assina identificação, mantenha sua sonoridade no 075, chame pronto para descida, altímetro no 04, ajuste navegação para ingressar no corredor interlado. ILS 3894. 3894, completa final, turismo 1859. 2895, torre, muito grato. Papai Romeu, Hotel Tango Mike. Autorização para o segmento ILS 3910, fica para 2000 pés. Altimetro 104, pelo reporte estabilizado. Outra estabilizado ILS, Hotel Tango Mike. Descendo para 2000 pés. Já reporta, abaixo e travado no momento, por duas milhas do India Star. Bono 273, decolar 252, controle 119, decimal 8. Obrigado. Controle, boa noite, é o gol 1273. 119, decimal 8. Obrigado. 35464, vai cruzando 160, possibilidade de ascensão nível 2, 10. Controle, boa noite, é o gol 1273. 1273, contato radar na decolagem, para o nível 360 na saída da El, após lida direto do grito. Da Euler da Bridge para o 360, gol 1273. Dono, de vantagem, 776, informação Romeu. Dono 776, 3544, chama o centro Recife, 126.85, alterna 125.45. 2000, 2085, 2545, obrigado, mãe. Vamos. Gol 1884, reduz a velocidade 2209. Reduzindo 220 na 884. Papá Romeu, Romeu Mike Tango, reporte visual com a pista, mano, certo? Reporta aí, Romeu Mike Tango. Taxista mantém nível 150, gol 1776. Gol 1776, assim, identificação. Gol 1776, desça para o nível 060 na chegada à Mare, altímetro no 0 no passo. Pode confirmar o nível do gol 1776? Nível 060. Nível 060, gol 1776 na chegada à Mare. Desça temperatura de parede, desça para no 1500 pés, mantendo separação visual com o solo, altímetro 1.0 no 4. Descendo para meio visual com a 1.7, Romeu Mike Tango. Para Romeu Mike Tango, agora torre 1.8, desse 1.95. 1.95 graus, Mike Tango. Confere, chama o centro Recife, 125.1, alterna 133.25. Ok, Recife 25, alternado 133.1, boa tarde. Afirmativo, senhor, livre pouso na 107, trem embaixo e trabalho, vai baixar. Desça para 3 ou pés, altímetro 1.0, 1.4. 3.0014, gol 1.884. Dor, gol 1.940, está na posição 4, no sistema de funcionamento. Toma 940, aguarda autorização de pushback. Aguarda, 940. São 3894, se autorizar a ingressar na Alfa Juliette para a posição 03 do Pátio 1. Alfa Juliette, posição 03 do Pátio 1, são 3894. Paulo, o 940, não poderia puxar e livrar o 3 aqui pro colega passar? Acho que o Vera Cruz em Pernambuco. Alpine entrou no 0 no 4, apenas confirma o tipo da aeronave, seu B. Na sua posição, poderia efetuar o pushback de modo a deixar a aeronave na saída do pátio 3, como se fosse um pushback na posição 05. Estourar, obrigado. Está 3894, ficará atento ao banho da Gol, efetuando o pushback após estar autorizado a ingressar a Juliette, posição 03. Gol 1.884, reduz a velocidade 1.70 nós, reparação para sequenciamento, esquerda proa 0.35, limite para essa proa por meia dúzia de metros. Bom, esquerda 0.35, um minuto, é isso? Limite para essa proa por 6 milhas. 6 milhas, tá ok. Correto, reduz a velocidade 1.70 nós. Reduzindo, 1.70. Papá Romeu, apel Tango Mike, chama agora a torre 1.8, decimal 9. Eu tava sem chamar, grato Mike. Interessante, porém, não recebemos ainda o plano do senhor, ok? Gol no 776, desceu para 3 mil pés, altímetro no 0 no 4. 3 mil pés, 1014 no ajuste, gol no 776. Papá Romeu, hotel Tango Mike, tráfego avistado, autorizado pouso. Pista 1.0, o vento é 1.10 graus com 12 nós, o ajuste é 1.0, 1.4. Presta presente, poderia cancelar e prosseguir para a 1.7? Afirmativo, plano instrumento cancelado aos 5.8, vai curvar à esquerda, uma base curta pela direita. Reporte na curta final, hotel Tango Mike. Foi para a curta final da 1.7, hotel Tango Mike. Interceptou o localizador, 1.884. 1.884, completa a final, chama agora a torre 1.8, esse 1.95 tem um bom posto. 1.895, confirme. Afirmo, 1.8, decimal 95. Ok, 7. Torre Salvador, boa noite, 1.884. Boa noite, 84, continua aproximação, aguardando instruções para pouso. Ajuste 1.0 no 4. É sua escuta. 273, chama agora o centro Recife, 125.1, alternativa 133, decimal 25. Ah, entendi, sua transmissão chegou muito baixo, poderia confirmar por gentileza? Chama agora o centro Recife, 125.1, alternativa 133, decimal 25. Confirmando 125, 133.25? Afirma. É. Dono 776, como você tem controle? 5%, dono 776. Confirme então 3894. Abençoal com o voo, tá prosseguindo para o 03. Sim, 3894. Então, 90, vento 120 graus com 10 nós. Híbrido posto 90, 120 com 10, baixada travada. 1884. Hotel Tango Mike no solo, os 2102, confirma o pátio. Gente, mantém a civilização 1500 pés aguardando a vitoração para o sinistro. Então, descobre o meu Mectango. Solo Salvador, gol 940. 184, Galeão, 3 horas e 30. Solicito autorização de táxi. Gol 1940, está autorizado o táxi via pátio 1, táxi Índia. Ponto para 10, vai chamar a torre em 118.95. O ajuste é altímetro no 04, um bom voo. Pátio 1 no Índia, ponto espera no 0, 2295, no 0 no 4, ajuste, grato, bom serviço, voo 940. Juliette Bravo, plano modificado a partir de agora, 03, suba para 2.000 pés, altimetria em Salvador, 1014, aguarde vetor para o sinal LL. Estado, plano 776, prossiga a descida para 2.000 pés, agora a transferência atua. Localizador, desce até 2.000, gol no 776 agora. Quatro, solo 2104, direito ao 1209, agilizando. Agiliza, direito 2109, obrigado. Ô Torre, Salvador, gol 940, gol 940, autorizado alinhar, pista no zero, mantém a posição, guardando instruções. Alinha, mantém, 940. Alfa, Silete, Pationa, posição 08, 084. Segura. Está alinhado a decolar, 1-0-9-4-0. Mike Tango, autorizado Rio de Janeiro, nível de voo 430, vai decolar da 1-7 com curva à direita na saída da El Leda Bridge, via UPS 1-0, após Smap, após Lúvito, após Barbacena, após conforme rota. controle opere 119.8 e o transponder 5543. Momento aéreo, ok? Romeu Mike Tango, o treinamento está correto, poderia confirmar pessoas a bordo? 04 a bordo, para acionamento de táxi, chama a torre 11895, ajuste no 014. O 776 autorizado para uso, pistão 1-0, vento 1-1-0 graus com 12 nós, ajuste no 0-4, cheque o trem. Bono 776 autorizado para uso, pistão 1-0, vento 1-1-0 graus com 12 nós, ajuste 1014. Esquerda para o 1-4-0. Bono 776, autorizado para uso, pistão 1-0, vento 1-1-0 graus com 12 nós. Bono 940, decolado 06, controle 119.8. 19.8, grata, boa noite. Torre Gol 776, na curva final, baixo travado. Autorizado para uso, pistão 1-0, vento 1-0-0 graus com 12 nós, ajuste 1014. Sempre pouso Gol 776. Até um 360, corre 2000 pés direto Leda. 360, 2000 Leda, grato. Passar o meu Mike Tango, livre assinal, chame táxi. Já táxi, você pode para ingresso, Romeu Mike Tango. O 776, sol 07, direita 1219. 7 bravo estabilizado. Bem ativo, completamente estabilizado. Frente aproximação LS, chame a torre 18.95. 18.95, grato. Torre Salvador, com aquele cordial, boa noite. Passando o Juliette Bravo. Gente, boa noite, Juliette Bravo. Tem instrução, fazer o toque arremetida? Atenção, toque arremetida. Juliette Bravo, tráfego avistado, ajuste 104, autorizado, toque arremetida, pista 10, vento 100 graus com 12 nós. Baixou e travou, livre toque arremete 10, o Juliette Bravo. O Romeu Mike Tango, autorizado, linha cabeceira 107, aporte pronto. 940, cruzou 130, chame o centro Recife nas frequências 1251, alterna 3325. 351, 3325, grata. Zero, sem identificação, desse mantém 050, chegada a Maré. Barro meu Mike Tango, 2L, decolagem, pista 17, vento 1, 10 graus com 10 nós. Zero. Pulseira 2520, confirmando 050 na chegada a Maré. Juliette Bravo, tocou e remeteu os 1-2, suba para 2.000 pés, mantendo a proa e chame o controle 1-1-9-8. Para 2.000 com 1-1-9-8, o Juliette Bravo. O meu Mike Tango, decolado aos 1-2, controle 1-1-9-8, boa viagem. 1-9-8, grato, bom trabalho, o meu Mike Tango. Boa noite. Papatango, Juliette Bravo, Tocan RMT, acendendo para 2.000. Juliette Bravo, suba para 3.000 pés, altímetro no 04, ao cruzar 2.500, curva pela esquerda para o bloqueio do VOR. Pode ser pela direita, senhor? Pela esquerda. Sim, Matinho, acendendo agora para 3.000. Ao cruzar 2.500, com curva pela esquerda para o rebloqueio do VR. Pelo Golfo, Barra Romeu, Romeu Mike Tango, decolou, passa 4.000 na sua escuta. Barra Romeu, Romeu Mike Tango, contato com a Barra Colares, mantém 430, saída da Elba. 430 na saída da Elba, Barra Romeu, Romeu Mike Tango. Tango Índia para ingresso no circuito de tráfego, chama a torre Salvador em 1-8, decimal 95. Boa noite. Boa noite, Papatango, Eco Tango Índia. Papatango, Eco Tango Índia, dá presente autorizado direto, final da 1-7. O ajuste é 1-0-4 e a porte na curta final Eco Tango Índia. Tango Índia. Juliette Bravo confirmando suba para o 040. Para o 040, Juliette Bravo. Alfa Alfa 777 Índia. Checo Tango Índia, tráfego avistado, autorizado para uso pistão 187, vento 1-10 graus com 14 nós. Autorizado na 177 Índia. Bloqueio, mantém espera Salvador. Temos a aeronave prosseguindo a aproximação ao instrumento. Assim que possível será liberado sua, se autorizado sua aproximação, viu aí? Aguarde. Juliette Bravo, ciente na proa do VOR, cruzando 3200 para 047. Romeu, Mike Tango, chama o Centro Recife nas frequências 1251, alternando 3325. 1251, 3325, Romeu, Mike Tango. Do 20, livre LS, para 2000 pés, altímetro em Salvador 1014, informe estabilizado no curso do operador. Condor 20. Condor 20, autorizado ILS, ajuste 514, vai ficar 2000 pés. Eco Tango Índia no solo aos 19, confirme o pátio. Gente, autorizado, reporte livre na pista para o pátio 4, Eco Tango Índia. Tiago Tango Índia, frequência livre estacional, boa noite. Whisky Tango, identificação, proa do VOR, para o 080. Juliette Bravo. Oi, nós. Pouso rebloqueio, inicie o afastamento no 040. Se possível, vai ser autorizado o procedimento. Firma, Gilson. Informe iniciando o afastamento. Juliette Bravo, utilizou no localizador. Mundo 20, complete a aproximação LS, chame torre em 198.95. Torre 195, quando é 20? Juliette, Juliette Bravo, informe iniciando o afastamento. Neste momento. Mantém no 40, aguarde a autorização do procedimento. Tem um prazo de direção lá no final de 8 minutos. Afirmativo, já vamos manter o 040 aguardando para descida. Juliette Bravo. O ajuste no 0 no 4. Quando é 20, autorizado o pouso pistão no 0. Juliette Bravo, custa para 3 no 7. para 3000, 190, 14 ajustado, Juliette Bravo. Whisky and Tango, desça para o 0. 050. Nome da Leão. Então, 3197, está pronto, cópia? Afirmativo, senhor Leão. Está autorizado Galeão, nível de voo 380, vai decolar da 190 com curva à direita na saída da El Leda Bridge, via Upper do 190, após SMAP, após Lúbito, após Barbacena, após Conforno Rota. Controle Salvador, PL 119.8 e o transponder 5527. Afirmo, Cérebro de 190, decola da 190, com curva direita no perfil da Cinta da El Linda Linda, interceptando a aerovia. O controle em Salvador 119.80, transponder 5200, TAM 3197. Botão 3197, cotejamento está correto, chama pronto, pushback, funcionamento. Porta da, muito obrigado. Boa noite, voo 9613, informação ao para Brasília. Voo 1613, está autorizado Brasília, nível de voo 360, vai decolar da 10 com curva à direita na saída Arbor Elefa, via Pesulu 17. Controle APL 119.8 e o transponder 5555. 229, tem condições de fazer essa pista via, prosseguir táxi via pista e se livrar na hotel? Afirmativo, tem condições. Gente, autorizado 180, taxiando via pista, prosseguindo para o pátio militar. Onda 20. Onda 20, qual vai prosseguir para o pátio de autoridade? Sim, Matias, autorizado prosseguir pátio de autoridade, atento à viatura do Follow-me, ok? Já está na interseção. Desça para 3000 pés, o esquinha aqui dando, 3000 pés, o altímetro 104. Autorizado 3000 pés, altímetro 104, o esquinha aqui. Gente, comando 20, boa noite, frequente livre. Para prosseguir para 17. confirmação, se não, usual, baixo extravou, 10, Juliette Bravo. Juliette Bravo, complete a aproximação, VOR. Chama a torre 118, decimal 9. 18,95. Tango, vou na Pro de Duna, BBLS, você para 2.000 pés, altimetro em Salvador, 1.094. Na Pro de Duna, descida para 2.000 pés, exerce 1.0 no posto, BBLS, respeita 1.0, Wilson. Que arremete, chão. Gente, traço avistado, autorizado pouso, pista 1.0, vento 1.0 graus, com 12 nós. Livre, 1.0, está componente, o Guilherme Brown. Atenção, confirmado, o senhor vai tocar e remeter, confere? Bem, Matheus, tocar e remeter. Gente, autorizado, toque e remetida, pista 1.0, vento 1.0 graus com 12 nós, Juliette, Juliette Bravo. Juliette, gente, informação, esse VOR tá bem, fora do eixo. Confirme? O procedimento do VOR andando bem fora do eixo. Gente, eu vou vendo aqui na no nossa repetidora radar, o senhor está ligeiramente à direita, ok, do eixo. Afirmativo. E o rumo da aproximação, ele está indo um pouquinho à minha direita, imagina. Afirmativo, eu vou vendo aqui, estou no visual aqui na repetidora radar, se o senhor vai prosseguir, permanece o senhor, a intenção prosseguir para a toca emitida? Afirmativo. Só informação aí para quando houver a nova avaliação do VOR aí pelo James, eles darem uma observada nisso aí para ver se não ajusta melhor. Afirmativo, grato pela informação, vou lançar aqui, ok? O Juliette 7 Bravo. Bravo. Juliette 7 Bravo, após o toque emitido, prossegue para 17? Afirmo. Sente. Salvador, mais uma vez, boa noite. Outra 3197 no portão 3, pushback acionamento. 3197, está autorizado pushback acionamento, chama para um do táxi. Autorizado, repórter para o táxi, 3197. Jet Bravo, tocou em MT aos 37, vou curvar à esquerda, subir para 1.000 pés e reportar para a interceptação do nosso 7, Juliette Bravo. Juliette Bravo, curvar à esquerda para 1.000 pés. Juliette Bravo, na escuta? Na escuta, céu. Porque o senhor questionou aí sobre o procedimento, se o senhor observar na carta do procedimento VOR, realmente ele deixa a aeronave um pouco à direita do eixo da 1028, porque o senhor vai se alinhar na radial 098 do VOR, ok? Do VOR, já que o rumo da pista é 101. Bem, Matheus, senhor, só para efeito de prática, o Juliette Bravo sugere que esse afastamento seja um pouquinho menor, em função de facilitar ao executante do procedimento uma visibilidade da pista, né? Tá ficando muito afastado. Ah, eu entendi. Porque se o senhor tinha questionado aí com o Geve para verificar não, o procedimento tá correto, tá bem aí o VOR, porque o procedimento realmente já deixa a aeronave um pouco à direita, ok? Mas tudo esse questionamento, essa sua opinião é válida sim. É, tá ficando muito afastado. Então se realmente tiver na condição real, viu, é isso, não vai avistar, porque tá muito afastado. Beleza, Brit, via UPS 110. Correção, UPS 116, após Belo Horizonte, após Trivi, após Conforme Rosa. Controle Salvador, opere 119.8 e o transponder 5561. Autorizado por 110, ajuste no 04, recensão. Daí a Oleda, após direto Brit, por 116, posta é conforme. Transponder 5561 e o controle 198, boa noite, ouvinte. Fundo 85, detalhamento está correto, chama pronto, pushback, instrumento. Toma lá, 85. Canto 3197, está autorizado a TAPS via Índia, com esfera do 10, chama a torre em 11895. O ajuste de altímetro no 014, por gentileza, poderia confirmar a alternativa? Grata, bom voo. Canto 3197 está avisado o tráfego na final da 10. Após o pouso do tráfego ali, mantém a cabeceira no 0, canto 3197. Vigilância, chegada amarela. Juliette, Juliette Bravo, autorizado para uso pistão 17, vento 1, 10 graus com 12 nós. 110 com 12, livre 17, baixou e travou, Juliette, Juliette Bravo. Whisky Yankee Tango no solo 43, direita 1219. Direita 219. Transmissão muito ruim a transmissão.